tá difícil de escutar o meu coração falar. Que o amor já se acabou, que a paixão já terminou. E esse brilho no olhar é vontade de chorar. Você foi o sol do meu amanhecer, a lua do anoitecer, de noite no meu cobertor, a minha vida, que pena tudo acabou. Você foi o sol do meu amanhecer, a lua do anoitecer, de noite no meu cobertor, a minha vida, que pena tudo acabou. Não dá mais pra te enganar, não vou mais te iludir, já não posso aceitar nosso amor chegando ao fim. É difícil acreditar, nosso amor chegando ao fim. É difícil acreditar, foi tão lindo nosso amor, mas agora só saudade me estou. Você foi o sol do meu amanhecer, a lua do anoitecer, de noite no meu cobertor, a minha vida, que pena tudo acabou.